Brasil. São 2 da manhã, não consigo dormir. Penso aonde estarás e será que ainda pensas em mim? Virando pro lado, virando pro outro, ouvindo seus áudios, vendo suas fotos. E aí eu fecho os olhos e lembro da gente agora. Como eu esqueço que era pra ser pra sempre. Tá tão longe, alguém te traga de novo. Por que que tá tão longe, alguém te traga de novo. A mim é Billy Brasil. A moral do sucesso. São 2 da manhã, não consigo dormir. Penso aonde estarás e será que ainda pensas em mim? Virando pro lado, virando pro outro, ouvindo seus áudios, vendo suas fotos. E aí eu fecho os olhos e lembro da gente agora. Como eu esqueço que era pra ser pra sempre. Que tá tão longe.